diz a palavra do Senhor. Em breve tudo vai acontecer. O Senhor do céu vai descer. Então virá o arrebatamento. Que firme nele estiver vai vencer. Então não fique aí se procurando se vai subir ou se vai ficar. Porque assim diz o Senhor: todos que crê nele vai subir, mas quem não crê aqui já ficou. Porque assim diz a palavra do meu Senhor. Mas eu vou subir, vou morar no céu. Vou morar no céu do meu Senhor. Porque assim diz a Bíblia Sagrada: todos que crê nele vai subir, eu vou. Eu vou subir, vou morar no céu, lá no céu do meu Senhor. Porque assim diz a Bíblia Sagrada: todos que crê nele vai subir, eu vou. Em breve tudo vai acontecer. O Senhor do céu vai descer. Então virá o arrebatamento. Quem firme nele estiver vai vencer. Então não fique aí se procurando se vai subir ou se vai ficar. Porque assim diz o Senhor: todos que crê nele vai subir, mas quem não crê aqui já ficou. Porque assim diz a palavra do meu Senhor. Mas eu vou subir, vou subir, vou morar no céu. Vou morar no céu do meu Senhor. Porque assim diz a Bíblia Sagrada: todos que crê nele vai subir, eu vou. Eu vou subir, vou morar no céu, lá no céu do meu Senhor. Porque assim diz a Bíblia Sagrada: todos que crê nele vai subir, eu vou. Eu vou.